Je vous remets en contrôle, commissaire. Mike, Juliette Romeo, controle Salvador. Mike, Juliette Romeo, livrando Pituaçu, é o Apituba. Tio, Mike, Juliette Romeo está na produtora de Itapuã, não recebo no radar. Afirmativo, Mike, Juliette Romeo, passando agora a Costa Azul, vai comprando o farol de Itapuã, Mike, Juliette Romeo. Gente. Solo 64, direito, 219, Solo. Pega acionamento 6313, posição 1. Após a saída da aeronave da Gol, que vai iniciar o táxi, você pode executar o push e informar táxi 6313. Ok, após a passagem da aeronave da Gol, a gente está fazendo pushback 6313, vai informar para táxi. Salvador, boa noite, objeto 6748, livrando a sua escuta. 6748, táxi autorizado Alfa, Kilo, vai passar pelo interior do pátio 13, no pátio 1, você vai ocupar a posição número 5, 6748. Alfa Kilo passando pelo PAT 3, posição número 5, 6748. Correto. Port Rio 5972. Com 1076, desça para 2000 pés, desce via para 2000 pés, ajuste 1014, reporte localizador. Com 1076. 2014, reportará no localizador. 0, de espera 1-0, Índia e Alfa, quando pronto, chame Torre 18-6, uma boa noite, 1-6-04. Vetax, Índia e Alfa, quando espera, Torre 1-8-6, obrigado, boa noite, 1-6-04. Estabilizando 3305. Van 3305, complete final, torre 118-6, bom pouso. 18-6, boa noite. Salvador, boa noite, gol no 604, aproximando os pontos de espera da 1-0, tá pronto. Vocês confirmam se a linha decola de imediato, separar. Mike, já chamou meu através de Bitoaçu. Torre Salvador, boa noite. Tá 3305, baixou e travou. Uma milha e meia do externo. 63305, tem livre pouso, pista no zero. O vento 1-0-0 graus, 1-2-2. Informo que tem um helicóptero à sua direita na aproximação, ele está mantendo a linha do litoral, não vai se aproximar da final, ok? Livre pouso. Gente, tem notificado, livre pouso, 3305. Torre, papapá, Mike Jet Romeo. Mike Jet Romeo, prossiga inicialmente, se eu estou Itapuã, aguarde para prosseguir final da 1-7. Ciente, vai aguardar no farol de Itapuã, dá no visual com o Mike na aproximação. Aguardar autorização, Romeu. Juliette Romeu está presente agora, curva esquerda para a proa norte, para cruzar a final do 1-0 por trás da aeronave da TAM, que está na final, e chama para a base da 1-7. Ciente, ciente, dá presente, está autorizado a passagem do Boeing. Após, vai seguir para o circuito da 97, Romel. Afirmativo, vai cruzar a sinal por trás do Airbus da TAM e depois chame na sinal da 97. Vai cruzar por trás do Boeing da TAM e cruzar no sinal da 97, Romel. Airbus. Tem que fazer logo o cruzamento, senão vai ter que manter espera de novo. Vai ter outro horário da sequência, que eu estou usando só para 360 aí. Iniciando, Romel. Qualquer coisa aí o Romeu segue pra a cabeceira 35, ok? Ok, não há necessidade. Se mantiver aí direto agora pra base da 17, tá autorizado já, reposta na sinal, ok? Evite redução. Ok, tá mantendo a velocidade e vai reportar na final da 17, Romeu. 604 ali é manter 1-0. Tem manter 1-0 com o 1-0-4. 63, zona 3 para o táxi com 88 a bordo. 3 horas e 55 de família, Terno Galeão. Foi 72 também, bom povo. Obrigado, boa noite. 6303. Táxi, vem a Índia pro ponto de espera. Pronto, estou 186, 6303. Solo 41, direita 29, Solo. 29, boa noite. Solo Salvador, tá 3305, tá livrando, boa noite. 3305, boa noite. Táxi via Alfa, Kilo, passa pelo pátio 3, ingressa aqui no terminal, no portão número 7, 3305. Alfa, Kilo, pro 7, 3305. 1-0-0 graus, 1-0 mais. Gente, dívida colante 1-0, bom, 6-0-4. 5972, da Civia para 2000 pés, ajuste 1-0 no 4, reporte estabilizado. 2000 pés, portaria estabilizado, 1014, 5972. Torre Salvador, boa noite, voo 1076. 076, avistado na final da 1-0, continua a aproximação, aguardo de autorização de pouso. 076. Romeu está na cabeceira 1-7, vai ingressar na bata. Afirmativo, Romeu, considere seu solo aos 4-3, estacionar de frequência livre. Livre pouso, 1-0-0 graus, 1-0 nós, pista 10. 1-0-7-6, livre pouso, baixar e travado. 604, decola os 4-3, controle 1-9, decimal 8. 19-8, gol no 604, boa noite. LS, aposta estabilizada. Está liberada a velocidade? Qual foi a indicada do Rio 5972? 250. Reduza para 2, 1-0 nós, do Rio 5972, aposta estabilizada. 2-0-0, ok. Controle Salvador, gol na 604. Tô no 604, contato radar na decolagem, sou para 370, perfil da Momo. Subindo 370, perfil da Momo, gol na 604. Controle Salvador, muito boa noite. Triplo 5515, transfere. Nível 1 no quadro. Triplo 5515, contato radar, sua posição Conde. Governo Abrão de Bonf para interceptar a chegada. Reporte no ideal de descida. Triplo 5515. Na proa de Bonf, para chegar a Bonf, se reportará no ideal de descida. Triplo 5515. Oxanel 6393, na ponte de Paredão, no Sertão. Caneta autorizada, né, Mateus 0? Oxanel 6393, Mateus. Salvador, approach control, Oxanel 6224, with 2 deform information. Chanel 6224, Skunk Ident, clear, Bonf arrival, descend 4000 feet, QNH 1014. Okay, performing Bonf arrival, descend 4000 feet, altimeter 1014. Tá ciente da Romeo. 74209. Você está autorizado para Confins no nível 360. A rota é Pesulu 16. Decola 1-0 com curva direita, saída da Euleda, depois voa direto à posição bridge. Frequência do controle, 119.8, a torre 118.6. Seu transponder, 5151, azul 4209. Sente autorizado 360, com fins. Decola da 10, direita da Euleda bridge, via upper Zulu no 6, 19.8, 5151, transponder, 4209. Informe, pronto para o push 4209. Chamo. Salve, boa noite, gol no 076, livrando-se. 076, boa noite, táxi Alfa, Kilo. Aqui no terminal, o seu portão será o de número 612, no 076. Alfa, Kilo, portão 612, gol no 076. Guarda autorização de pouso. 972. Blue Panorama 3370. Good evening, sir. Ready to copy ATC clearance to Milan Malpensa. Stand by one, ATC Meia 313, decola os 4.000, controle 19, decima 8. 19.8, graça, meia 313. Boa noite, Oxanel, meia 313. Boa noite, Oxanel, meia 313, contato rádio na decolagem, sua para 360, saída da EL. 2. Controle Salvador, trip 5515 para a descida. Trip 5515, desça para o 050. 050, trip 5515. O gol Zulu 604, apenas para informação, tem um tráfego agora na sua posição de 2 para 3 horas, 13 milhas no rumo sul. É um Fokker 100, cruzando agora o 115 para o 040. Recente do tráfego 604, obrigado. O 5972, Solos 49, direita, 129 só. 129. Solo Salvador, Rio 5979, boa noite, livrando. 5972, boa noite, tem táxi autorizado Alfa Kilo, até o PAT 3, fique atento ao sinalizador, o Rio 5972. Alfa Kilo, sinalizador, obrigado. Obrigado, Pedro Paz. Mais 4-0, nós. Gente, tem quantos anos de reduzir para 220? Afirmo, consigo reduzir até para 150 nós, se a senhora desejar. Mas a minha pergunta é, a gente poderia acelerar e aproar, por exemplo, Salvador e pousar em 17? Você acha que a gente ganharia tempo com isso? Reduz então para 220-5515. Gol no 604, chame Recife, 2685, alternada no 2545. Salvador, total 9907. Total 9907, acione identificação, autorizado chegada BOF, desce inicialmente para 120. Gente, BOF, 120, sente de boa. Oceané 62, Oceané 6224, clear final, report established on localizer. Ok, clear Eastern Point Arrival, call you something localized first. Gol no 604, chame Recife, 2685, alternado no 2545, gol no 604, bom voo. Recife, 2685, 2545, gol no 604, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Panorama 3370, white copy. Oceana 6313, chame Recife, 1251, alternado no 3325. 1251, alternado no 3325. After take off, runway 10, turn left and a pouco de parte, Aracaju transition. To intercept the way upper risk 58 and to Recife, then upper Romeo 551 until Bugatti position. Then, right flight per route, 5155. And Salvador departure frequency 119 at decimal 8, and tower 118 at decimal 6. Blue Panorama 3370. Say again the squawk, please, the Blue Panorama 3370. Squawk 5155. Windows 100 degrees, 8 knots, 6224. Okay, land gear, down and locker, clear plane, ocean, 6224. Zero, Puka departure to Alfa Romeo Uniform, Uniform Whiskey 58 to Recife, and then Uniform Romeo 551 to Puka position. Squawk 5155, and confirm level 370, please. Okay, you are clear initially for level 350, in accordance with our flight plan, okay? Copy 350, Blue Panorama 3370, thank you. Okay, we will try to push it up. We comply. Solo Gol 1074, boa noite. 1074, boa noite. Autorização Guarulhos. Guarulhos está autorizado, nível de voo 3620. 3620, a Perusco 50, decola da 10, com curva direita, saída da El, Leda e depois Budev. Frequência do controle 119.8, a torre 118.6, seu transponder 5152, gol 1074. Autorizado Guarulhos, nível 360, e o Sparno Luiz. Depois da 10, curva direita, cuida da El, após Leda, voa direto de 10. 19.2 é o controle, 2.5.2. Qual é o seu portão? É o 612. Ah, o 612. Informa pronto para o posto de estacionamento. Portal 9907, desça para 4, mil pés, ajuste 1014. 4.014, ajustado, portão. Salvador Azul 4209, pronto para puxar e acionar. 4209, autorizado, reporte táxi. Reporta para o táxi, 4209. Correto. Total 9907, desce via para 2000 pés, ajuste 1014, reporte e localizador. April 1, position 01, Ocean S6224. Taxi by Alpha and Kilo to April 1, position 01, Ocean S6224. That's right. Salvador, boa noite, jet 6747, cliente da Tango na posição 5. 6747, Ciente, isso está pronto para cópia? Pronto. Guarulhos 340 na Peruísque 50. Decola da 10 com primeira curva à direita, saída da Elleda e depois Bidev. Frequência do controle 119.8, a torre 118.6 dúzia. Seu transponder 5142, o Webjet 6747. Autorizado 340 pela pista 10, primeira curva à direita, saída da Elleda após Bidev. Número Whisky 50. Transponder 5142, controle 109.8, 6747. Informe para o posicionamento 6747. Chamará 6747. T5515, desça para 4.000 pés, hoje estimei 14. 4.000 pés, 1.014, 5.5 no 5 da trip. Paulo Salvador, para Recife. 3305, estou autorizado para Recife. 330, Aperuísque 58. Decola da 10 com primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição a Aracaju. Frequência do controle 119.8, a torre 118.6. Seu código 5153 para 3305. Recife 330, Aperuísque 58. 10, decola da 10, curva esquerda, Pucca Aracaju, 19.8, 5153, tá? 3305, portal 7. Correto, informe pronto para Bush. Vamos aí. Total 9907, complete a aproximação, torre 118.6, tem um bom pouso. Trip 5515, desce via para 2.000 pés, ajuste 1014, livre LS, reporte estabilizada. 102.000, livre LS, 1014, reportará estabilizado 5515 da trip. Sal 907, cheque trem de pouso, retorno 00 graus, 8 nós, pista 10. 10, 8, 3 baixo travado, pouso para o total 9. Para o táxi azul 4209 com 54 a bordo, 2:50 galeão. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da 10 via Juliette Alfa, quando lá chame torre 18612 4209. Juliette Alfa no ponto de espera 786, boa noite, bom trabalho. Obrigado igualmente, boa noite. Obrigado.